Clóvis Fecuri afirma, PEC dos vereadores vai corrigir distorções. A chamada PEC dos vereadores, que cria 25 faixas para definir o número de vereadores em cada município proporcionalmente ao tamanho da população, foi elogiada pelo deputado Clóvis Fecuri, dos Democratas do Maranhão. O parlamentar ressaltou ainda a importância da proposta e disse que o projeto vem corrigir distorções na legislação atual. Fecuri defendeu que o vereador é o representante do povo, o representante do bairro. Essa PEC é muito importante. Ela vem corrigir um erro da legislação atual. A gente não pode achar que um município de 800 eleitores, que tem 9 vereadores, e um município de 30 mil eleitores, que tem 9 vereadores, que eles estão igualmente representados. O vereador é o representante do povo, o vereador é o representante do bairro. Então, cada bairro que consegue eleger o seu vereador, ele com certeza, esse vereador vai lutar pelo seu bairro, vai lutar pelos seus vizinhos. Daí a importância de que cada bairro, cada região consiga ter um representante na Câmara Municipal. A discussão sobre o tamanho dos legislativos municipais começou com o caso da cidade paulista Mira Estrela, que apesar de contar com apenas 2.651 habitantes, sustentava 11 vereadores. Em 2004, o Supremo Tribunal Federal ordenou a extinção de duas cadeiras e determinou que este e outros municípios só poderiam ter mais de 9 vereadores se para cada vaga adicional existissem 47.619 habitantes. O excesso de representantes foi baseado numa brecha na lei. Pela Constituição, os municípios devem definir o número de vereadores com base em 3 faixas, de 9 a 21 em cidades de até 1 milhão de habitantes, de 33 a 41 nos municípios que tenham entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes e de 42 a 55 em cidades com mais de 5 milhões de moradores. A falta de clareza e a amplitude dos intervalos levaram diversos municípios a fixarem números de cadeiras sem respeitar a proporcionalidade. A nova proposta, que deve regulamentar, deverá ser votada na próxima semana ou depois do feriado de dia 15 de novembro, segundo adiantou o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha. De Brasília, Tereza Cristina Soares.